Gordo e Dinho Pressão. Vai começar! Vai começar! Bora, maninho! Lá vem a primeira do Caribe! Seu jeito de arriar, moleque. Vai se encontrar, campeão, campeão, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão, galã, que a gente vai se encontrar. E agora? Ao vivo no Caribe Show! E vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Bota mais um na conta aí. Pare, minha gente, alô, Chaguinho. É no caldeirão da Alan que a gente... Prepara que esse vai explodir. É, pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Tchau. Brothers, Gordo e Dinho Pressão. Vem comigo, Pressão. Dançar, hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal ele é a sensação. É o Tradução, o campeão. É o Tradução, meu amigo Bola, campeão. Ele gostou, rapaz. Vem, Chamo de explosão. É o campeão. Amigo William despintado. Um abraço. Equipe Coro com Coro! Japonês do Ixi, valeu, japonês! É o campeão, é o campeão! Bacante! É o campeão, é o campeão! A força desse som vai tocar teu coração! Meu amigo Astro Leão! Ele e a sua esposa Nath, tá no CD marcante do Caribe Show. É emoção e agitação. Gordo e Dinho Pressão. Crocodilo. Rolando no Caribe, o Gordo e o Dinho detonando na pressão. Bora, marcante, bora, vai, ó, ó como é que é. Ei, Raul Estumano, mas como é que faz? Faz, faz, faz o caquiado. Tá, tá, tá, com pulga na cueca, pra que ele gostar? Tá com pulga na cueca, pra que ele gostar? Tá com pulga na cueca, eu nada me gostar. Tá com pulga na cueca. Raul Estumano, tá. Nessas horas, na cueca, a experiência faz toda a diferença, né? Na cueca, pra que ele... Um, dois, três, vai! A pulga percebeu, se der combinação, se der serenata... Olha o Pedro, fica só olhando, não entende nada, né? A pulga percebeu, zero combinação, zero serenata, de parte do meu corpo. Leonardo Oliveira! Leonardo! Cicinho Bobinho! Gudei esse desgraçado aí. Ai, ai, ai. Bora, bora do caqueado. Bora do caqueado. Bora do caqueado. Bora do caqueado. Bora, bora do caqueado. Vai, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. E lá vem sucesso, afião. Amigo Boris, e a galera da cabanagem invadindo o Caribe. We're gonna start here with the... Amigo Diego da GDG, o Pop. Fala, Pop da Nike. Drive, drive. É gato mestre. Agora. O Samuel, o Johnny. O Johnny da Pílula Azul. O Flávio DJ Bill, o Furacão. Tá no berço. Ludo, Fidinho, pressão. Of a track. Yes. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Da Davidson. Zezinho. Yeah. O Gema Expressão. Thiago Lima, bora mãozinho. Tá no CD Marquinhos do Lima. Economiza bala, lava mais uma. Prepara o colete que lá vai bala. Chegou, passando por vão. Começa a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade. O nosso amigo Diego da Pedreira. Você vai achar. Ele. Essa noite só quero dançar. E o nosso amigo. Ultra Braninho das Marcãs. Nós mais vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito. Gosto Leão, sua esposa. Espírito Brasil. Eu só quero dançar. DJ Patrese. Quinta, sexta, sábado e domingo. Amor. Eu digo essa bebe todo dia, se diga essa ali. A vida é doida. Hoje estou no meio do bombonzeiro aí do Caribe Show. Na companhia do japonês do uísque. Equipe Coro Gugoro. E aí? Marquinho, para. Bora, Ultra Breninho. Só lembra da época do Ouro Negro, ele falou. Se apaixonar. Essa água, isso aí acaba, né, mano? Só posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade. Just... Engana outro, desgraçado. Você vai achar. Essa... E o nosso amigo Playboy. Essa... O novo integrante da panelinha. E o meu parceiro Afonso do Táxi tá na área. E aí, Afonso do Táxi? Bora, Ed, bora, John John. É o Jumal falado aqui, ó. Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo. Jabuti. Agora fique sabendo. Essa época aí, moleque. O Bola comandava a parada. Você não quis saber de mim. Na época do fã-clube, moleque. Já tem outro alguém. Na época do Tecnobreg. Já tem outro... A primeira dama do Bola tá aí, não pode esquecer. E aí, mulher? Vamos lá. Você me fez chorar. Vai, vai, vai. O nosso amigo William despitado. Ele é só a primeira dama. Vai, vai no caqueado, caqueado, vai. Bora, Rodrigo da equipe 5. Tá chegando aí o herdeiro do Bola GDK. É o Bolinha. O papai. É a Bolinha. O Ítalo Bigodinho. O filho do Osto Leão. O filho. Amigo Buda. O homem do Diário Online. Ficou famoso nas redes sociais. Lá vem sucesso, ó. Equipe massa, agora, vamos dançar! Assim, ó! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade. Você... Bora, Roninho da 160! Mas quem entra nesse carro é... E aí, mascote? Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Gatinha, vem aqui, vem... Amigo, peixe! Esse carro tem. Lá do Gigabyte, é da cabanagem, 100% humildade e simplicidade. Mas quem entra nesse carro é comida. E aí, meu parceiro Dudu Beni? Quem entra nesse carro é comida. Carequinha showman. Que o nome dele é Marmita. E aí, Alan Vitor? Tinha... Meu amigo Thiago Lima. O Malzinho. Vamos passear. Ricardão Lobo Mau. Gatinha, vem pra cá. E o meu parceiro Alex do Vidro. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Dino! Arará que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Arará que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, botar outra, tu lembra? Tu lembra, né? Ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela for cantar, a galera. Para é outros mal falados. Arara, loura. E aí, panelinha? Peguei a minha arara, cantei arara de loura, arara ficou lourinha. Jonas Oliveira. Loura, se a loura virou. O Raul Stumano. Esse cara faz chequeado. Faltou minha arara, que é ser cantora. Peguei a minha. Claudiane, aí. Arara de loura, arara. Quinte do Krogo. Minha arara virou loura, se a loura. Bate Maia. Diego da GDG também já te vi, moleque. Pop da Nike. Meu amigo Arlen, aniversário de anjo da noite. E nosso amigo Paulo e Ana Carla. Eles também estão aqui, ó. Do lado do som que eles dão valor. O Matheus Eduardo. Em casa. O Dedê, a Joyce, o Jovem, está todo mundo aqui, ó. Ela só fala em ser cantora. Arara que eu tenho em casa. Ela é muito tola. Só fala em cantar. Ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha. Rodrigo da equipe, sigo. Ele relembra que... Junta logo os teus planos e a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o estrago, aquele passe e corre. Toma teu mal que vamos logo se... Vai, vai! Esse não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha, que é pra lá nos acolher. O pique é misturado com mangue e soba. Falou com uma gororada na viagem. Fala, meu parceiro William! O Jabuti, o Bolo, o Rodriguinho, o Filipinho... Todo mundo aqui, ó, já confirmando. Hoje tem Moca City aí, Mosqueiro, hoje. A embarcação é boa, mas é lá no Botiquinha Parada hoje. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé, pois salva a vida, só tem patrimônio. Hoje tem Mosqueiro. Com muito custo chegamos. Thiago Lima já confirmando, malzinho também. Vaga fulhancada é geral. Puxa uma expressão. Todos humanos vamos tomar uma rodada de... Olha o motor, a malucão tá na área. Pra cima! Botando a maluquinha que não se der ao vivo. Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não fui pra mais ninguém. Se chama Raico, tu se lume no fião. Deixa de ser tão fabulagem, mudiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. A gente ia banhando em garapé, e aí voltava a ver, eu te voltava pra gemer. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho. Pressão, pressão, pressão. Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu corpo. O nosso amigo DJ Lúcio, lá do Nova Dimensão. Ele disse, Gordo, esse CD ao vivo marcante vai dar o que falar. Ei, Diego da Pedreira, é mais um pra tua coleção. Por explodir, de paixão embarque. Bora, William. Na viagem, pop song. Ele falou, eu sou velha guarda. Eu sou pop song. E aí, bola? Pop song. Filipinho. Eu sou pop. Bora, Jabuti. Pois é. É todo mundo velha guarda aí. Crocodilo. Eu sei, fenômeno. O Jabuti é tão velha guarda que ele fez uma tatuagem e já tá sumindo a tinta dela. E o Bola disse, eu vou acender essa tatuagem. E aí? Eu deviro na noção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão embarque. esse ano o aniversário da explosão e o aniversário da GDK vai ser aqui no Som do Animal. Bora, Raul, espumando. Oi, oh, oh, oi, oi, oi, dança, dança, vai, vai, joga pra cima, joga pra cima, bora de vacante, bora de vacante, bora relembrar no Caribe Show. Gordinho, pressão. Essa sequência aí, o Boris só lembra quando ele morava lá no Riacho Doce. Hoje é o cara que reside aí na cabanagem e sempre que pode ele vem curtir o Som do Animal. É amigo particular do Gordinho e velhos carnavais do Riacho Doce. Cecília Bobinho! Já tá no CD ao vivo. E o Breno Brasil? Brasil! E aí, Breno? E te beijar, viver momentos sem sofrimentos. Não dá pra viver assim. Nossos produtores: Carioca, Felipe Lopes. E o nosso amigo Juan Patrick e ele, Bezerra do Animal. Agora, vem comigo, agora. Ai, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado, vai, Wesley. Pop 1 é Dinho e Dinho é Pop Som. Pop Som é Dinho e Dinho é Pop Dinho. Pop 1 é Dinho e Dinho é Pop Som. Pop Som é Dinho e Dinho é Pop 1. É o som considerado arrasta povo do Pará. É o DJ que contagia e que faz você dançar. Pop é peso, é sucesso, é qualidade digital. DJ Dinho arrepia e levanta o seu astral. É o som considerado arrasta povo do Pará. É o DJ que contagia e que faz você dançar. Pop é peso, é sucesso, é qualidade digital. DJ Dinho arrepia e levanta o seu astral. Pop 1 é Dinho e Dinho é Pop Som. Pop Som é Dinho e Dinho é Pop 1. Fala, Gordinho! Eita, vamos dançar. A nova onda é o crocodilo. Quem tá tocando é o Gordinho. E a galera vai dançar. Não é livinha! Pra temos a noite inteira. Pra até o sol raiar. Tu dança, tu curte, até amanhecer. Aqui no Caribe a parada é gente que tá bebendo de feliz da vida. Maria, e tem gente bebendo Maria, pra esquecer a tragédia de ontem. Maria, o Afonso é um. Exatamente. Maria, hoje eu quero sorrir. Fica na onda. Ai. E venha dançar. Pega do nosso Pará. Nosso amigo Thiaguinho, gravações CD, está feliz da vida aí, ó. Dino! Essa aqui é do animal, ó. Sei que ele existe em algum lugar. E quando vir vou me apaixonar. Na luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Crocodilo vai. Vem, meu animal. Joga a mão pra cima. A noite vai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com quem? Com DJ Mário e DJ Júnior. Animal é o agito. O cara que começou esse projeto e hoje a gente se sente lisonjeado em fazer parte da história dessa aparelhagem. É Crocodilo! Ai, ai, bora Boninho, bora Boninho, bora Boninho, bora Boninho, vai! O nosso amigo Lon, direto de Florianópolis! Ele, nossa amiga Tânia, a Gisele aqui, ó! Botiguim, prepara Derek Bombilho que a gente tá chegando. A bucólica vai ferver. É bosqueiro e festa, maninho. E aí, DJ Gordo? Não alivia. Gordo e Dinho, pressão. Pressão, pressão. Meu parceiro Paulo, olha Carla, eles dão maior valor na sequência. Tá no CD marcante do animal. Dinho Pressão. Você conhece, né? Ai, é esse DJ que se destaca. Pressão. E esse CD marcante tem um apoio exclusivo da Muse Diz. A Muse Diz que é a marca do momento do meu parceiro Kid Maués e a dona José Antunes. Bota a Muse Diz no telão aí, nenê. É o Diz mais top do Brasil. Uhul. E aí, nenê? Arrepia, meu animal. Tudo começou, foi ele que lançou. Tudo começou, foi ele que lançou. O H de pop, opção ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele que lançou. O H. E no nosso telão, a casa do sushi. Ele trabalhou. O nosso amigo empresário quer chutar no telão. Drive, tá no CD ao vivo, ó. Casa do sushi. E aí, Kesson, vamos junto! É Escavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Escavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Escavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Escavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. E também no nosso telão, o maior site de aposta do mundo, o chute certo, que é o Paga na Hora. Alô André, alô Nilson, segura no telão aí, ó. Uhul! Então tudo bem, você decidiu pensar na... Gigante. Crocodilo Brown. O meu, a nossa crise, se é assim, tanto faz. Crocodilo Brown. Primes. Não é o final, a gente dá certo. Eu fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. DJ Adrianinho. Não sabe. E o Lúcio aqui na retaguarda. Eu sinto. Bora, gato mestre. Te faço. É da TF, é do setor. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. E a minha amiga Vanessa, a irmã do DJ Wanderson. Parabéns, Paloma, pra você, mulher. E a galera do setor, lá do Riacho do... Essa música é muito firme, ela, ó. Deixa a letra aí, vai. Já, vai. Se eu não consigo esquecer você, eu não consigo ficar sem te ver. Quem conhece sabe. Sabe o que eu tô falando, né? Só pro meu coração. Como é que é? Eu preciso ao menos ver você. Suas melhores. Receio. Suas principais. Te conquistar, eu vou te conquistar. Só com você vou ficar. Conquistar, te conquistar, eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Te conquistar, eu vou te conquistar. Nosso telão! Não sei mais o que fazer pra você. O açaí do Silvio! Do meu parceiro Silvio! Já fiz mil degraus, o melhor da TF do Riacho Doce! Segura no telão aí, ó! Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Mas meus sonhos sem querer, eu me. Tudo bem, Ni? Você. E aí, Dudu? Eu já fiz. Peraí, quem deixou me? Alô, Vitor! Vamos dançar, vamos lá! Até já tentei. É ao vivo do Caribe! Pra valer, você não entende. E às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende. Eu vivo sofrendo. A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. Gordidinho pressão. Porque a nossa vida em rotina. A referência se transformou. A maior referência. Tudo que eu quero é reacender a chama. A maior referência. E o camarim. Camarim Estética e Boutique. Rafaela Santos no telão. Dali, Nenê. Volta mais forte. É o CD marcante do Caribe Show. E sofre queimando o colo e do amor dos meus sonhos. Rex. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Essa panelinha no arredo do pé, moleque. Eu era infeliz e agora sei o que é. Tem que tirar chapéu. O amor. essa galera aí vem pro animal. Não aceito que e representa sempre que vem. Não é à toa. É uma das equipes mais presentes do animal. É a bandeirinha. E tá no céu de ouvir o marcante. E um detalhe: essa amizade aí foi conquistada dia após dia. E a gente tem um respeito e um carinho por todos eles. Independente de qualquer coisa, os caras são respeitados aqui pelos irmãos Gordinho e Impressão. Obrigado sempre por fazer parte da nossa história todos os finais de semana. Bora pra cima, assim, ó! E tá chegando o aniversário da panelinha. É por isso, meu amor. Vai ser do animal. É dia 21, tá marcado já, não? Provavelmente vai ser no meu aniversário, mano. Dia 9 de novembro, moleque. Prepara a minha panelinha. Vamos bater os parabéns juntos. Eu não vou te deixar. Amigo Paulo, Ana Carla. É, moleque, você é marcante filé agora. Eu não sei viver, nada vai abalar. Olha o cara do Paulo, hein, maninho. Nosso amor. Tá muito triste, né, mano? Faço o que for. Caqueado, toma, caqueado no gingado, balançado, vai. Sabe aquelas noites quando bate a saudade e a gente nunca sabe o que vai. Amiga Dani Amaral, Joyce Silva, os fiéis do Croco aqui, ó. Vou sair pra dançar. E aqui no nosso telão, a JK Boutique, do meu parceiro empresário Kennedy. O homem que comanda o roteiro. Em breve a gente vai lá fazer uma live diretamente da JK Boutique. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Ao vivo. Bora virar. Vem comigo assim, ó. E o açougue número 1 do Jurunas. O Jurunas Carne tá no telão. Meu amigo empresário Netinho Lima. E o meu parceiro gerente Fabrício. Olha o sucesso no telão aí, ó. No momento que te quero ser, de livre-arbítrio andei na contramão do nosso gostar. E a nossa amiga empresária Raquel, bota no telão aí, ó, a RK Boutique da nossa amiga Raquel. RK Boutique no telão, neném! Se liga, vai! Homem é louca paixão, sempre acelera o coração. O VT! Só de pensar no nosso amor. A gente é cada rei do pé. Onde o meu bem querer? O único despintado. Ele falou: esse CD eu vou levar, moleque. Bora, bola! Você, Viveredama! Jabuti, Rafinha! Oh, sorry, my love. Não posso falar em outro momento. Telefone. E aqui no nosso telão. Telefone. A RA Boutique. Telefone. E a marca Duke Golden. Telefone. Meu parceiro Anderson, o Dieguinho, o Alan, o Edito, a galera da RA. Agora, japa. A noite está bonita, a lua brilha no céu. Olha o Raul. Estou pensando em você, meu doce mel. Eu gosto de ver o cara que conhece o Marcanjo. Une-me, só no modo que ele dançar, moleque. Ah, aquele cara conhece. Telefone-me. Essa é demarcante. Telefone-me. E o nosso amigo Ícaro Carneiro, o homem que comanda a Boutique Multimarcas. Ícaro Carneiro, o cara que comanda a Boutique Multimarcas 1 e 2. Segura no telão aí a Boutique Multimarcas, neném! Hey, DJ. Play a song. Jonas do Grogo, o Alexandre Lê. DJ. Play a song. O Ale Reis, tá todo mundo aqui, ó. Bora, bora, bora, bora! Segunda-feira, a panelinha já alugou uma van, meu irmão. Alô, Bibi, prepara a van que vai todo mundo pro boutique. E aí, como é que vai ser, garoto? E olha a panelinha que comanda no Pará. Vamos dançadinho que a galera quer dançar. Dinho! Sabe, né, Bibi? O show do pop solo, quem comanda é você. Tá tudo uma piada já, né? Nossa amiga Raíssa Barros, tá do CD marcante, ó. Final de semana eu vou sair, ouvir o pop som com DJ Dinho, vou curtir. Com a banda Bolívia, novo sonho irá surgir. O sonho da pesada, ele agita legal. Vamos ver Dinho, arrepia na moral. É a loja das patroas que tá no telão. Arrepia. Raíssa Barros, segura no telão aí, ó. Jean. Caixa baixo. É o arroz, né, da panelinha, né? Dá pra ter chá, não tem jeito. Tá no CD ao vivo, desgraçado. Bora, Poro. Doradinho. Hoje temos cheiro animal, vai estremecer a ilha, moleque. Vamos lá. Alô, DJ Gordo. A parada é o seguinte. O que é que tu vai aprontar, de impressão? Arrepia, meu DJ! Thiaguinho, o CD que vai dar o que falar esse final de semana é esse aqui, ó. A sequência marcante não pode parar! Um, dois, três, já! O Japa vai gravar o vídeo dele agora, vai! Agora, Japa, canta aí. Pra se falar de amor, tem que se amar. Ele tá no animal. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Carla Rovini. Eu não... Agora solteirinha, né, engraçada? Me entregando a outra. Vai! Você feriu meu sentimento. Vai, vai! Mentiu, me usou e não quer mais. E o Jabba quer a cara dele lá, né? Você feriu meu sentimento. Já é marca desse desgraçado já, né? Não sei, outro amor vou encontrar. Tá no CD ao vivo! Outro amor. Outro amor. E aí? Outro amor. Chama um abraço aqui. Amigo Maílson da família Roxon. Esse CD vai direto pra Santa Catarina. Meu amigo Bolacha, o embaixador Weber, lá de Macapá. E a sua esposa Diaba Sandra Aragão. Pra se falar de amor. E meu parceiro empresário André, tem que se amar. Lá de São Luís do Maranhão. Eu já vivi o amor. E aí? E posso falar. Esse aqui vai direto pra São Luís do Maranhão. Alô, meu amigo André. Se liga aí, ó. Eu não me vejo mais. Que aí, malzinho. Tá no CDU, vai lá. Você feriu meu sentimento. Esse malzinho é croco, moleque. Mentiu, me usou. A companhia do Diego da Pedreira. Mas... a primeira dama, Brenda. Você, Thiago Lima. Meu todo mundo aí, valeu. Ah, alô, Vitor. Sei, outro amor. Carequinha, showman. É croco, né, carequinha? Outro amor. Tudo bem e marcando. Marcando marcante, né? Marcante tem que dançar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Você pensou que ficando assim, com pena de mim. Coro com couro. Se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me. A Dani Amaral. Eu vou te ensinar. Nossa amiga Joyce Silva. Convocadas pra ir pra Mosqueiro hoje. Sonho, meu amigo Jabuti Explosão. Vai todo mundo hoje curtir lá no Botequim. Vamos ver o Anjo do Caribe. Da companhia do japonês do risco, olha. Rapaz. Entendi tudo nesse CD hoje, mano. DJ. Amigo DJ Lúcio. Vai contando aí, vai contando, vai contando, vai contando. Vai, vai, vai contando, já. Pressão. Eu vou dormir e vou sonhar com você. É emoção e agitação. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. E aí, como é que é? Eu vou encontrar razão pra que eu possa te. O homem da toca do animal tá dançando, ó. Não quero mais chorar, cansei de te. Já faço vídeo de toco pro animal. Minha triste nesta solidão, não posso suportar. Com você eu quero estar, esse é perdido do meu coração. Massa! Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar Crocodilo! Crocodilo! E a barbearia do Hermano é onde faz o visual de gordo na passagem do Senhor das Graças. Fala, meu parceiro Hermano, tá no CD marcante do animal! Vai, vai, vai! Vai, bora, bora, Boninho, bora, Boninho, tchau! Ao vivo no Caribe! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. O Pita Nike, Diego GDG, é o Diego gosta, né? Faz voar no céu azul. Olha aquele tempo lá. Só quem vê ele agora sabe. Prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. E a barbearia dos brothers. Do meu parceiro Elias e o Mega Leozinho. Eu sei que um dia a gente vai. Tá no telão do animal. Barbearia dos brothers. E se depender de mim. E aí, Nenê? Eu vou lutar. Vamos lá, vamos lá. Acabar, é a melhor dos jurunas. Venha o que vier. Barbearia dos Brothers! Só vou gritar amor, amor, amor. E aí? Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Obrigado! Menino, eu meu amigo Popi. Vou virar o mundo. O Diego. Você. Meu amigo Afonso do Táxi. Menino, eu te amo. Hoje vieram nos prestigiar aqui. Viver a vida sem você. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Amigo Elias, André, o Leozinho. Esses caras têm o respeito do gordudinho. Não é à toa que eles são os melhores dos Urunas. E tá no telão, ó. Mas não vai ser assim. Se depender. Segura aí, ó. E eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação. Leandrinho! Só vou gritar a PDK. Menino, eu te amo, tá difícil de viver. Paná, Davis, Zezinho. Para o CD ao vivo também. O gema expressão do animal. Pressão. Esse CD ao vivo aqui, ó. A gente vai mandar direto pra Macapá. Nosso amigo Bolacha, o Weber Tia Diaba. E avisa que novembro tem Crocodilo e Macapá. E dia 6 de outubro é o Ciro do Murini. O Juan Patrick é bem casal hoje, hein, com a sua esposa. Ei, Juan Patrick. Nosso amigo Deitinho da equipe Spider. Segura! Essa aqui tem que ser esse ao vivo, Jaguinho. Vamos lá! Os brothers. Eu nunca vou gostar assim. E onde eu vá me acompanhas. E nas tempestades me acalmar. E aqui no nosso telão, o meu parceiro Porqueca da família Marabá. E dia 15, o aniversário do Jabota. Noite em minha cama, um lado tão vazio. Vai ser assim, ó. Porque, cara, ele disse esse CD marcante vai rolar no aniversário do Jabota. Dia 15 no Balneário do Diego, no quilômetro 25 da Roça Viária. Vai ser assim, ó. Você brincou com você.